Cristo convida com as mãos estendidas. Venha viver com ser envolvido nos braços da morte, que nos braços de Cristo alcançou a vida. Viver com Deus é o maior de todos os dons que existe nesta vida. Cristo convida. Clamam à beira do abismo profundo, mas encontram em Cristo a eterna vida. Viver com Deus é o maior de todos os dons que existem nesta vida. Cristo convida. Venha viver com Deus.